Австралия, Oceania, 63, Bruno. Prossiga. Informação que nós temos, presente, desvio para o 060? Dizia, os apazinhos assinam para o Edijama, 6312. 060, inicialmente, para o Edijama, 6312. É 312, foi na proa de Aracaju. Gente, direto para Aracaju agora, 6312. Botanguera com Sangue Índio. Frequência livre para coordenação própria, não há tráfego de conhecimento e controle no setor. Serviço radar está encerrado. Frequência livre, bom pouso até o regresso. Romeu Hotel, Estrela de Serra, decolador 28, consegue para o Japão e aguarda transferência de comunicações. Japão, não aguarda transferência de serra. Está estabilizado no ILS X-Ray, o Azul 2590. Azul 2590, completo, chame torre, 118, decimal 95. 2895, chamará o Azul 2590, obrigado. Salvador, muito bom dia, o Azul 2590, final ILS X-Ray. Azul 2590, reporta a baixada travada no externo, QNH 1020. Reportar a baixada travada no externo, Azul 2590. Meu hotel Juliette Serra, chama controle 119-35. Pela linha do litoral, você vai prosseguir DCT Valento ou linha do litoral até a Farol da Barra, confirma? Serra vai sair na 261 aqui, DCT Valento. Só sai direto do Valento e reporta livrar no CTR, hotel Juliette Serra. Quando possível, você é chamado de pouso na localidade. Estado baixei para voz 2590. Azul 2590, avistado, autorizado pouso, pista no zero, ventou no 30 graus 099, que legal no 020. 2893, 259. Gente, ele me pouso azul 2590. Galeão. 4663, táxi autorizado até o ponto de espera da pista no zero, via Patione Índia. Próximo ao ponto de espera, chame a torre, 118-95, ajuste no 020. Livre, táxi, Patione Índia, 4663, bom dia. Torre Salvador 1, bom dia, Delta 3663, quanto para o Delta 0? Delta 3663, autorizado, ingresso no 0, mantém a cabeceira no 0. A linha mantém, vamos no 0, Delta 3663. Azul 2590, solo 33, livre à direita, chama solo no 21, decimal 1. 21-1, bom dia. Salvador, bom dia, Azul 2590. Azul 2590, autorizado Alfa Kilo Pati 3, posição 4 Lima. Alfa Kilo Pati 3, 4 Lima, tá? Livre decolagem no 0, tá 3, 663. Chalé 63, 12, controle. Não se escuta, controle 63, 12. Semicentro Recife, 125, decimal 45, bom voo. 2545, obrigado, até amanhã. Salvador, Santa Romeu, até a direita certa. Prossiga. Cima Valença, ao 50 dessa hora. Gente, da presente tem frequência ali, um abraço de frequência de controle. Bom voo, até o regresso, até a direita certa. Passa a barra, retorno, certo. Decolador 35, controle 119, decimal 35. 3663, bom dia. Na 3663, contato radar na decolagem, tudo mantém a nível de voo 340 via saída da EL. 3663, pode voar na EL da presente? Negativo, tudo a via saída. 9 via, 3663. Salvador, 0250, acima de identificação desse, mantenha 2000 pés, chegada a mar e vai na proa de Itape, ajuste no 020. Você viu a proa de Itape? 621, aprovando a linha 241. 621, na sua identificação desse mandinha, 4 mil pés. Via chegada bom, se ajuste 1020. Tá bom. 4 mil pés. Gol 1920. Comando 5062, controle 119, decimal 35. Para acionamento, chama a torre 18, decimal 95, ajuste no 019. Saída da El, Leda Mótima. Transponder 5052, controle 119, decimal 35. Controle Salvador, voo no 648, informação Índia, bom dia. 648, a sua identificação desse mantém nível de voo 0620, corrige 050. 50 via chegada à mar e ajuste no 020. Identificação, chegada à mar e desce para 0050, 1020, ou no 648. 3663, chame Centro Recife, 125, decimal 1, no bom voo. 2513, 663, bom dia. Delta Juliet, Serra Delta Juliet. Tomando quente, moção? Muito bom dia, o Serra Delta Juliet, só confirmando o cheque de área de intensidade. Tato claro. Certo, vamos chamar no canal 2. Azul 2710, ciente do notante de fechamento de Aracaju, até as 14, Zulu. Sim. Formação Juliette, pronto, corta 2710. Pronto, Azul 2710, de novo, Santo 205, reduzindo. Gente, desse mantenha 3 mil pés, ajuste 1020. 3 mil com 1020, voo 62. Voo no 648, redução da velocidade indicada, 2109. 2109, 648. 0271, 0, cotejamento correto, chama para feedback acionamento. Localizador Pista 10, SNL 250. 250 complete, aproximação, chame torre 1118, decimal 95. 95. SNL 250, boa. Posição de 11 horas, 5 milhas e meia, um Airbus 320 da Oceaner no curso do localizador, cabeça 2000. Autorizado final do ILS X-Ray, reduza a 1809, reduza a 1709, reposte no custo estabilizador. 09, informação em custo de bilhete, mantém escrito aguardando para costa. Gente, deriva o acionamento ali para os 49. Voo 648, se mantenha 2 mil pés via chegada à mar e ajuste no 020. 2 mil pés, chegada à mar, ou no 020, voo 648. Controle Salvador, bom dia, Azul 2780, informação Juliette. Azul 2780, sem identificação, se mantenha nível de voo 050, chegada à mar. 2750, chegada à mar e 2780. Agora foi Delta. Eu sou 0, meu Deus, 0. Tá. 49, cotejamento correto. Acionando, um pátio militar. Gente, já me trouxe para o táxi, seríamos 49. Voo 2065, informação em curso Juliette, mantém a escuta aguardando para corte. Juliette, a Juliette na circula. Voo 2710, pronto para posicionamento. 710, autorizado para o estacionamento, chamar para o ataque. Pará, voo 2710, para o ataque. Voo 2065, pronto, corte. 2065, copia. Voo 2065 autorizado, Guarulhos, via rota do plano de voo, nível 360. Pisto no zero após decolagem, curva à direita, saída da AEL, Leda, Motiva. Transponder 5066, controle 119, decimal 35. Autorizado nível 360, via rota do plano, decola da 10, curva à direita, saída da AEL, Leda, Motiva. Aciona 5066, controle 1935, voo 2065. Voo 2065, cotejamento correto, chama para o chuveiro questionamento. Tá lá. Salvador, funcionário 63 do nono, no gate 68, Victor Flex, Samanete. Chinei 63 no início de imediato. Negativo. Gente, mas é posição aguardando na Chinei 63 no. Chinei 6250, solo 55, livre à direita, solo 1211. Chinei 6250. Marisa, calma 211. Calma, telefone na pista. Torre Salvador, é o voo 1621, no final da 1. Gente, voo 1621, continua a aproximação, aguardando a pista livre, quem negar 1020. Mais, cara. 1021, tá? Gente, né? Chama só o 1221 no voo. Tá. Salvador, Chinei 6250, Chinei 6250. Autorizado táxi via Alfa, reporte antes da táxi de Juliette. Alfa, voz de Juliette. A intensidade do vento? 1 nós. Estabilizada no 643. Foro 648, complete a aproximação, chame torre 1895. 1895 no 643. Torre Salvador, voo 1648, bom dia. Gente, voo 1648, número 2, aguarda a pista livre, que negar 1020, reporta baixada e travada, certo? Já baixada e travada, com 620, aguarda 1648. Alfa, Alfa, Samsung, mantenha a posição, ataque feio, Lima. Azul 2710, solo. Escuta, 2710. Fecha chamado para início de ataque. 20 segundos. Gente, chame pronto, 2710. No 621, solo 58, livre à direita, chama solo no 21 decimal 1. Confirma o solo 219? 121 no decimal 1. 21, horas e 10 minutos de autonomia, alternando Recife. Confirmando autonomia? 6 horas e 10 minutos. Gente, azul 2710, táxi autorizado até o ponto de espera da pista 1-0, via parte 1, parte 3, parte 1 em Índia. Próximo ponto de espera, chama a torre, 1-8, decimal 9-5, altímetro 1-0, 1-9. Parte 3, parte 1, Índia, ponto de espera da 1-0, chama a torre 1895, comente 9, azul. Solo, gol não, 621. Gol no 621, autorizado, táxi via Alfa, reporte antes da táxi via Juliette. Alfa, antes da Juliette, no 621. Papapapa, Alfa, tamo, autorizado, ingresso, parte 1, reporte no através do portão 7. Azul, azul, a chanela pode ingressar? Afirmo, posição 5, chanela 6250. Azul, azul, o Chanel 63 no 1, após a passagem da TR da Azul à retaguarda, tem livre pushback, acionamento, chama para o ataque. Gente, após a passagem da TR na retaguarda, livre pushback, acionamento, Chanel 63 no 1. Azul 2780, após a posição Mari dessa via, chegada a Mari, a 2000 pés, ajuste no 020. Após Mari desce via, até 2000 pés, ajuste na 020, azul 2780. Oi, Salvador. Bom dia, azul 2710, pronto, vamos esperar dar um lugar. Azul 2710, autorizado alinhar e manter cabeceira 1-0. E manter cabeceira 1-0, descendo 0 azul, 270. Avianca ingressando na posição 5, autorizado para seguir até o pátio 3, já corte com ela no pátio 3. Olímpico 49, autorizado para que já corte no ataque seu hotel, altimetro no 020. Solo ao 1300, livra direita, chama solo, 121, decimal 1. Solo 211, obrigado, no meio 3. Solo, gol, 648, bom dia. 648, autorizado táxi via Alfa, aporte antes da táxi via Juliette. Reportará antes da Juliette via Alfa, 1-6-4-8. Autorizado o chamataxi, Mike X Fox X, já tem continuado para o Bia? Táxi. 2790, livre decolagem, pistão no 0, vento 120 graus, 09 graus. Alfa, Tango Tango, Aracaju, autorizado. Nível, zero, 090 via Golfo 670, decola pistão no 0. Primeira curva esquerda, saída Conde, controle Salvador. 1-1-9-0, chame para a sala mensagem. Salva, chame a 3-1-1, vamos ataque para o 1-5-3, 4 horas e meia, alterna Galeão. Chame a 3-1-1, estou autorizado táxi via Taxi Índia, ponto de espera da 0-0, chame torre, 1-1-8, personal 5, que legal no 0-9. Autorizado táxi via Índia até o ponto de espera da 1-0, quando pronto 18-95, 4 horas e meia, 19, chame a 3-1-1. Aqui está a Juliette, no 643. Bom, no 643. Ingresso, Juliette, cordão 1. Juliette, 1, no 643. Sou Salvador, bom dia, azul 2710. 1-1, na direção 135, azul. Controle. Salvador, bom dia, azul 2710. Azul 2710, bom dia, contato radar na decolagem. Tu mantém nível de voo 190. Sai da Conde, da presente esquerda para outra posição Conde. Presente esquerda, sobre o 190, sai da Conde, azul 2710. Sou Ressonero 6310, próximo ponto, espera da 1-0. 6311, autorizado a alinhar e decolar, pista no 0. O vento, 120 graus, 09 graus. É 311, copiou? Copiei, autorizado a alinhar e decolar, pista no 0, 6311. Mike Fox X-Way, autorizar o ingresso no 7, porta cabeceira pronta. Para o táxi, o gol 2065. 162 a bordo, 4 horas e 10, alterna Galeão. Gol 2065, autorizar táxi, via parte principal, X-Way Índia, ponto de espera da 0, 118, 95, que legal no 0, 9. Autorizar. autorizado, pátio Sol Índia, no ponto 7815, com 29 no ajuste, segundo 2065. Controle, está autorizado ILS do 2780? Autorizado, sinal do ILS X-Ray, reporte no curso do localizador. Sente autorizado, ILS X-Ray 2780. Decolador 06, controle 119, decimal 35. 1935, bom dia, bom trabalho, Sanero 63, ano 1. Olímpico 49, cruzamento, pista no zero autorizado, prossegue via Juliette, Alfa, corrigindo, Delta, sector Alfa, sector Juliette. Ponto de esquerda no zero, chame todo, 118, decimal 95. Salvador, bom dia, voo 94, faz o 094, acione a identificação desse mantém nível de voo 050, vigilância, chegada maré. 050 na chegada maré, voo no 094. Falta do tango, prossegue taca até sair do pote 3, chame na saída do pote 3. Torre Gol 2065 no ponto de espera, pronto. O Alfa da Tango, chame na saída do pátio 3. Negativo, ingresso, pátio principal. Gol 2065 no ponto de espera, dá 1-0, pronto. Gol 2065, torre 118, decimal 95. 895. Afirmo. Autorizado, 1184, edifício autorizado, nível 370, operador 17, decola pistão no zero, primeira curva esquerda, é da Pulca, chama, Aracaju, controle Salvador, 19935, transponda, 5103. Confirme a saída com o 1184? Bucaru. O 1184 esteja bem correto, sempre pronto, se estiver funcionando. Alfa Tango Tango, até o ponto de espera dando zero, quando lá a torre 1185. 3780 de abaixo e travou. Azul 2780, não escuta? Baixou e travou, 2780. Avistado, autorizado pouso 10, vento 140 graus, 109. Sente autorizado pouso 10, 2780. Com o tráfego RTR-72 da Companhia Azul, na corda final. Visual, gol 2065. Será passagem do mesmo após autorizado alinhar e manter cabeceiro no zero. Após a passagem ali, mantém, gol 2065. Foxtrot, X-Way, atento possível de estrela de turbulência, autorizada a decolagem 17, o vento 140 graus no 119. Azul 2780, solo 1-2, livra próxima à direita, chama solo 1-2-1, décima 1. Chama solo 1-2-1, 2780. Solo Salvador, boa, azul 2780, livrando na eco. Azul 2780, taxa autorizada, até o parque 3, via taxa 6 kg. É o parte 3 e aquilo, 2780. 065, mantém a cabeceira só mais 2 minutos, devido a um tráfego, acabou de decolar a cabeceira auxiliar, 17, mas em momento você estará cruzando o campo. Ciente, aguardando. Via saída, Momo. Ajuste. Tá, correção. Reporte cruzando nível de voo 200. Perfeito. Conforme, informá-lo-ei ao cruzeiro 200. Aquilo do voo, confirma a hora do plano. 63-1-1, chama centro Recife, frequência 125, décima 1, bom voo. 251, obrigada, 63-1-1. Nível. Voo 2065, autorizado a decolagem pista 10, vento 130 graus, 119. Livre decolagem, 2065. Salvador, Olympus 49, para o ponto de saída do Olympus 49, observa a Boeing 737 iniciando rolagem, após autorizado alinhar e manter cabeceiro no zero. Após a rolagem do Boeing, a gente mantém o Olympus 49. Confirma a posição pro 2780. 2780, a posição no parte 3 é 4 Romeu. 4 Romeu, obrigado. Lima, Aquilo do Lusolo. Na sala S, o plano é 1350. Assim que aparecer, 30 minutos antes, eu chamo cópia. Confirmo. 5, decolador 15, controle 119, decimal 35. 1935, tchau. Olympus 49, mantém a cabeceira só mais um minuto. Aguardando o tráfego liberar o eixo 190, pode ser autorizado. 84. Mantém nível de voo 360 via saída da EL. Da EL 360, gente. Tchau, minha 3 no nono. Passamos tango, mantém a posição. Olympus 49, livre de colagem no 0, vento no 50 graus, ano 29. Salvador, é o gol 2065. Prossiga. Quando possível, coordenar, se possível, apoio de motiva. Mantenha o perfil da saída, o gol 2065. Mantenha o perfil, muito obrigado. ...094, reposta no curso localizador, está autorizado em LS, é que foi? Vai estar no localizador, gol 9094. Decolador 18, eu chamo a controle 119, decimal 35, bom voo. Camarada controle, 19935. Centro Recife, 1260, Averno 1288, bom voo. Com Recife, 1260, 1288, bom dia, obrigado. Salvador, Olympus 49, perfil da Dael. Olympus 49, contato radar na decolagem, se mantém nível de voo 260, via saída da Dael. E subindo para 260, saída da EL 49. Confirme a matrícula. Tango Vitor, Alfa Oscar. Vitor Alfa Alfa, guarde cópia. Azul 2710. Seus pontos azul 2710. Vai prosseguir no nível 1, no 70, confirma. Desculpa, senhor. Então, 70, confirma. 70 está autorizado. Reporte passou na posição Conde. Obrigado. Passou na posição Conde, azul 2710. Estabilizado, gol no 094. No 094, complete a aproximação, chame torre. 118, 95. 295, gol no 095. Controle Salvador, voo 2065. Voo 2065, prossiga. Solicita 15 graus à direita para evitar. Autorizado desvios após reação na proa de Leda. Afirmo. Pá, Alfa Tango Tango, degolado 120, controle, 199 direcional 35, bom voo. 935, grata mesmo. Bom dia, papapá, Alfa Tango Tango na Conde. Papapá, Alfa Tango Tango, contato radar na decolagem, se mantém a nível de voo 090, saída Conde, curva esquerda na proa de Conde. Esquerda na proa Conde, Alfa Tango Tango. 1-6. Prossiga. Céu Azul Eco, decola da Enrimar com Proa Norte. 130 graus, 119, que é legal no 09. Autorizado por 2019, estou no 09, claro. Enquanto eu estiver certo. 1895. Olá, Queen Azul, aqui o 770, dia de information, good morning. Salvador, confia. Bem, o senhor só me chama agora, vou deixar a frequência livre para o senhor fazer a autocoordenação. Me chama na vertical do farol da barra, ingressando na linha do litoral, ok? Apatango Vitor Alfa Alfa, confira o empate. Papa Romeu Serra Zulu Eco. Na Enrimar, já pronto o acionamento? Gente, reporta quando pronto para a decolagem, Serra Zulu Eco e sente o acionamento. O 1184 observa o Boeing 737 da companhia na curta final após autorizar alinhar e manter cabeceiro no zero. Gente, após o pouso do Boeing na curta, alinha e mantém no 1184. Vitor Alfa Alfa, PLB. Vitor Alfa Alfa, chame torre, 1-1-8-5, acionamento. 770, copy. Go ahead, please. Lúcio 770, Porto Seguro, flight level 180, Golf 677. Take off, runway 10, right turn, coral, departure. Departure control, 119-35, squawk, 5-1-1-0. Clear that final, just like level 180 to Porto Seguro via Golf 677, take off from runway 10, right turn, coral, departure, Salvador departure, 119-35, and squawk, 5-1-1-0, Azul 670. Lucio 770, read back correct, come back for push and stop. Eu corro, Lucio 770. Lima Kilo Zulu, copy. Livro direita. Solo no 21, decimal 1. 21, não livrado. Ou no 09, vai. Utilização para... para Congonhas, São Paulo, está na posição 9. Palma 621, autorizado São Paulo, nível 360, pêndulo 10, decola pistão 10, primeira curva direita, saída Dael, Leda, Motiva, controle Salvador. 119, decimal 135, transponder 5111. Autorizado 360 para São Paulo Congonhas, a Pêndulo 10, decola da 10, da Euleda, Motiva, 1935 e o controle 5111, transpondo igual no 621. No 621 correto, primeira curva direita. 621, chame e puxe. Contra nada. Fala, pai. Diego 1094, Livrando a Pesco. Porra 094, táxi. Veio táxi Alfa, Juliette, portão 10. Alfa e Juliette para 10. Vou 1094. Tá batendo Lima aqui, eu vou cópia. Controle 1-1-9-3-1-3-5. Controle 1-1-9-3-1-3-5. Bom dia, controle, voo 1-1-8-4. Voo 1-1-8-4, contato radar na decolagem, submarino de voo 370, via subida Pucca. 370 subindo, quando possível Aracaju. Suba via 1-1-8-4. Subi via. E a próxima alvada aí, cara? Sim, estão inicialmente pro UISC, não tem tráfego a reportar e aguarda transferência de comunicações, Serra Azul Eco. O UISC está aguardando transferência, Serra Azul Eco. Alô, Salvador Gol, nome é 48, informação Juliette. O nome é 48, Maceió, autorizado, o nível 3. 5-0, Alberto 1-1-7, recola pistão no 0, vermelho a curva à esquerda, Pucca, Jamo, Aracaju, controle Salvador, 1-1-9-5, transponder 5-1-2-0. Autorizado para Maceió e Alberto